CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje com Cristina Pinheiro. Segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Ninguém em sã consciência na região fronteiriça discorda que, em termos de logística, apenas a ponte da amizade não comporta o atual movimento e quem dirá um desenvolvimento futuro baseado na integração. Uma nova ponte, portanto, é mais do que necessária. O questionamento resume-se a dois aspectos. Como será essa ponte e em que local será construída? O projeto original da década de 80 previa a construção da segunda ponte na região do Porto Meira, próximo ao Marco das Três Fronteiras, pois naquela época ainda era uma região pouco povoada e não existia sequer a ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina. Foi este o projeto aprovado mais tarde em 1992 e que, 21 anos depois, já perdeu parte de sua finalidade por não ter acompanhado as mudanças econômicas, sociais e até mesmo geográficas na composição das cidades da Tríplice Fronteira. Em sua visita à usina de Itaipu nesta semana, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o novo edital para a obra, mais um, após uma série de editais cancelados, sem empresas interessadas ou embargados, deve ser publicado ainda no mês de novembro. A nova ponte deve ser apenas rodoviária, sem contar com a ferrovia originalmente projetada e contrariando acordos assinados pelo próprio Brasil para a construção de um corredor ferroviário bioceânico passando por Foz e ligando o porto de Paranaguá no Oceano Atlântico a Iquique ou a Antofagasta no Chile, à beira do Oceano Pacífico. Outro questionamento. Com foco no transporte de cargas a 700 metros do marco, a nova ponte pode simplesmente estrangular um dos atrativos turísticos mais belos e menos aproveitados da região trinacional, o Marco das Três Fronteiras. Brasil e Paraguai podem pagar o pato. Apenas a Argentina teria posição privilegiada para um emblemático encontro entre os três países. Queremos a ponte, claro, mas do jeito correto e com o melhor investimento possível do dinheiro público para interesse público, dinamizando a economia e gerando as condições adequadas para um necessário e sustentável desenvolvimento. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 2 de novembro de 2013. Bom dia! Presidente Dilma Rousseff confirma a construção da segunda ponte em Foz do Iguaçu. Ativistas pedem mudança no local da obra. Empresário Carlos Silva é reeleito à presidência do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares em Foz do Iguaçu. Infraero entrega a primeira fase das obras no aeroporto de Foz do Iguaçu. Evento sobre mídias sociais reúne especialistas de todo o país aqui na Terra das Cataratas. E neste sábado de feriado, confira também as opções de entretenimento noturno em Foz do Iguaçu e na Tríplice Fronteira. 11 horas e 9 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos, temperatura de 26 graus em Foz do Iguaçu. A previsão do tempo para hoje aqui em Foz e região da Tríplice Fronteira indica a possibilidade de pancadas de chuvas distribuídas ao longo do dia, com máxima de 29 graus. Já para domingo, possibilidade de trovoadas durante a madrugada, oscilações ao longo do dia e temperaturas entre 23 e 28 graus. Na segunda-feira, dia da volta ao trabalho para muitos de nossos ouvintes, céu claro, tempo bom e temperaturas agradáveis com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Aeroportos da região Nacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos da região, exceto, claro, no caso do Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu, cuja pista permanece fechada até o meio-dia em razão das obras em andamento no local. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, movimento intenso no sentido Paraguai desde as primeiras horas do dia e recomendação de cautela redobrada em pontos, como é o caso do trevo da Avenida Paraná, que está em obras. O trevo do CTG Charrua, com circulação de carros de passeio e caminhões. E o trevo da Avenida Costa e Silva, também conhecido como entrada da cidade. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cris. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e o Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado paraguaio da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Cris? Obrigada, Thaís. E na BR-469, que dá acesso à ponte Tancredo Neves, ao aeroporto, alguns dos principais da cidade e ao Parque Nacional do Iguaçu, tráfego intenso de turistas e moradores da região neste feriado de 2 de novembro. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, formação de fila na aduana de Puerto Iguaçu e expectativa de lentidão ainda maior no período da tarde em razão da grande quantidade de turistas na região. Hoje é feriado e a maioria das casas de câmbio está fechada. Porém, vamos conferir como estão os valores das cotações aqui na fronteira, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,23 para compra e 2,30 para venda. O peso argentino está cotado a 0,22 para compra e 0,26 para venda. O guarani, R$ 1 compra 2020 guaranis e 1.930 guaranis são necessários para a compra de R$ 1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 2,90 para a compra e a 3,10 para a venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigada, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 200 mil litros de água por segundo, cerca de 50% maior que a média para esta época do ano, ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos no Brasil e no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, havendo a opção ainda de visitar a exposição Múltiplo Leminski do Eco Museu, que fala sobre a vida e a obra de Paulo Leminski, considerado um dos mais criativos artistas paranaenses de todos os tempos. As visitas à exposição, que terminariam no mês passado, foram prorrogadas até o dia 17. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos. E no papel desde 1992, a segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná entre Brasil e Paraguai voltou ao foco da discussão na semana que termina neste sábado, após a visita da presidente Dilma Rousseff à usina de Itaipu na última terça-feira. Na ocasião, Dilma veio à fronteira para inaugurar, juntamente com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, a nova linha de transmissão de energia entre a hidrelétrica e a região de Assunção. Quem acompanhou a visita foi o repórter Maurício Freire. A presidente Dilma Rousseff chegou a Foz do Iguaçu por volta das 5 horas da tarde, após passar por Curitiba, capital do estado, onde anunciou investimentos de 5,3 bilhões de reais em mobilidade urbana. Do aeroporto internacional, a presidente seguiu de helicóptero, acompanhada de ministros, até a usina de Itaipu. Na binacional, ela foi até o edifício de produção, na sala de reuniões da diretoria da hidrelétrica. Dilma era aguardada pelo presidente do Paraguai, Horácio Cartes, para um cumprimento e uma foto oficial que teve como pano de fundo parte da barragem da usina e o Rio Paraná. Após a foto, os dois presidentes seguiram para a margem paraguaia da Itaipu, onde iriam inaugurar o novo sistema de distribuição de energia do país vizinho. O sistema de 500 kV deve dobrar a capacidade de consumo de energia do Paraguai, atendendo a uma população de cerca de 3 milhões de pessoas. O sistema foi construído com recursos do FOSEM, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. O fundo foi criado para que os países mais ricos do continente contribuam para o desenvolvimento do Paraguai e Uruguai. O Brasil é o país que mais libera recursos para o FOSEM. Em seu discurso, a presidente Dilma Rousseff reforçou o compromisso de ajudar o Paraguai no combate à pobreza. Eu queria aqui reafirmar o compromisso do governo brasileiro de apoiar seu governo na luta contra a pobreza. Podemos e queremos cooperar nessa área, porque O Brasil desenvolveu nos últimos anos uma tecnologia social que temos orgulho de transmitir a todos os países da região, em especial aos países amigos. Em seu discurso, a presidente do Brasil também falou sobre o compromisso da construção da segunda ponte ligando o Brasil e Paraguai em Foz do Iguaçu. No âmbito do Mercosul e da Unasul, poder iniciar a construção de várias obras de infraestrutura. Queria, em especial, nomear a segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Essa ponte será mais do que uma ponte, um elo concreto entre nossos países, e tornará mais fluido o transporte de cargas e auxiliará no escoamento das exportações do Paraguai. Senhor presidente, o Paraguai é e sempre será parceiro estratégico para o Brasil. Após a cerimônia, Dilma Rousseff voltou de helicóptero até o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, de onde seguiu para Brasília. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 19 minutos, e durante a visita da presidente Dilma a Foz do Iguaçu, integrantes do movimento Iguaçu Águas Grandes, que defende a construção da segunda ponte na região do Porto Belo, em Foz do Iguaçu, de maneira a não empurrar o tráfego de caminhões para o Marco das Três Fronteiras, prejudicando o atrativo turístico, conseguiram entregar à presidente uma cópia do projeto defendido. Em entrevista a Guilherme Wojciechowski, no programa CBN Foz, nesta sexta-feira, o arquiteto Nilson Rafaim, coordenador do movimento, deu detalhes sobre essa iniciativa. Nós queremos a ponte e queremos o Parque Turístico Trinacional ligado com o teleférico os três países. Se nós fizermos a ponte para caminhões ao lado de uma atração turística no Marco das Três Fronteiras, nós perdemos o parque. E a proposta nossa é que a ponte corra mais para cima, próximo ali do Jardim Porto Belo, ficando com uma paisagem de fundo a Unila. Itaipu também. Itaipu. Já imaginou uma ponte com paisagem de fundo, uma obra de Niemeyer e mais Itaipu? Acho que seria um selo definitivo da amizade entre Brasil e Paraguai, especialmente nesse momento que o Paraguai também foi suspenso do Mercosul e poderia, com dois novos cartões postais de turismo para a região trinacional, a ponte com a paisagem de fundo a Unila e a Itaipu, e o Marco das Fronteiras, um teleférico. O que nós precisamos, Guilherme, é mais turismo, mais emprego e mais renda. Não podemos abrir mão de um patrimônio dos mais belos, que o Nivaldo, meu irmão, que é presidente da fundação comigo, eu sou presidente do Conselho Deliberativo e ele é do Executivo, conseguiu furar o bloqueio da segurança de Dilma e disse: Dilma, pelo amor de Deus, nós temos três atrativos turísticos fundamentais, que é Cataratas, Itaipu e o Marco das Três Fronteiras. Nós vamos matar a nossa galinha de ovos de ouro se fizer essa ponte no Marco das Três Fronteiras. Então, entregamos junto então a proposta de um parque turístico trinacional, a qual, inclusive, a gente já fez um pedido para concessão, para implantar e operar esse parque turístico trinacional. Só para você ter uma ideia, cada país nos marcos de fronteira teria três grandes centros de convenções com três hotéis cinco estrelas de 700 apartamentos, cada um deles. 700 apartamentos, precisa 700 pessoas para trabalhar. São 2.100, só falando de três investimentos do Parque Turístico Trinacional, que seria como você tem o Hotel das Cataratas da Argentina, você tem o Hotel das Cataratas brasileiro, no Marco das Fronteiras você vai ter o Hotel da Argentina, Hotel do Brasil e Hotel do Paraguai, com centro de convenções para receber grandes eventos internacionais, que é uma grande ferramenta, o turismo de negócio, que a pessoa é o turismo que mais gasta. Então, nós precisamos gerar riqueza, precisamos aproveitar o pleno aproveitamento do potencial turístico da região. E essa ponte mais no norte, com paisagem de fundo da Unila e Itaipu, já podemos ligar de imediato o aeroporto brasileiro e o aeroporto paraguaio, depois continuar circulando essa grande metrópole internacional, que a gente propõe que seja reconhecida como uma metrópole internacional no Mercosul e no na própria Unasul, para que tanto a ONU, outros organismos internacionais possam financiar um investimento de um anel rodoferroviário ligando os três aeroportos e servindo como nexo com a hidrovia e o corredor bioceânico para transformar essa região num grande centro logístico e turístico do nosso continente. Um lugar, Guilherme, onde o mundo inteiro venha conhecer essa experiência, né, de povos que compartilham seus territórios e compartilham suas maravilhas naturais e culturais. Nós estivemos falando ontem com o responsável pela ONU para que ele apoie essa iniciativa de um diálogo, né, para que os governos, especialmente do Brasil e do Paraguai, não leve em conta o risco dessa medida que pode comprometer um dos mais belos cenários da Tríplice Fronteira e venha impedir a implantação de um modelo de desenvolvimento socioeconômico que seja sustentável entre os três países e que, de forma solidária, né, promova o diálogo visando cumprir os preceitos dos tratados, que o próprio fórum, né, a temática do fórum tem aqui, em cima da sua mesa, está aqui, esse ó, é o Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local, no Mabu, está discutindo exatamente sobre isso, diálogo entre territórios, é um outro olhar do desenvolvimento econômico local, porque nós somos 800 mil pessoas somando Argentina, Brasil e Paraguai. Isso aqui não é Foz do Iguaçu, isso aqui não é Cidade Leste, não é Porto Iguaçu, é a região trinacional, a Tríplice Fronteira. Queremos que isso aqui seja conhecido como um lugar onde realmente se respeite o patrimônio geográfico, turístico e paisagístico, uma experiência que o mundo pode vir aqui ver que vive em harmonia os povos trabalhando e produzindo riqueza. Nós observamos, portanto, nesses últimos dias a questão da entrega desse documento à presidente Dilma Rousseff, que pediu, inclusive, que seja marcado, seja dado um encaminhamento, né, a essa questão, e também esse pedido de apoio aos membros do 2º Fórum Mundial de Desenvolvimento Local, que está acontecendo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que está atualmente o status? Eu sei que você já fez o pedido de concessão da área ali, do Marco das Três Fronteiras, para a criação desse Parque Turístico Trinacional, junto à Prefeitura de Foz do Iguaçu, a Prefeitura de Presidente Franco, acredito que também junto à Prefeitura de Puerto Iguaçu, na Argentina. Como é que está o estudo para a implantação desse projeto? O que é que temos de novidades a respeito? Estamos sendo convidados para ir a Montevidéu, também a trabalhar junto ao Parlasul, que vai ser reinstalado agora entre dia 10 e 11, para, em bloco, a gente poder estruturar uma estratégia em que realmente possa ser consequente no contexto do Poder Executivo. Nós falamos também com Jorge Chediek, que é coordenador residente do Sistema das Nações Unidas aqui no Brasil. Falei ontem também com o próprio diretor de Itaipu, Nelton Friedrich, que é uma pessoa sensível, e ele sugeriu nisso. Por que que não se faz, por que que você não propõe, então, uma audiência pública no Congresso Nacional? E eu acredito que, a partir da ida em Montevidéu, que é a sede do Mercosul, porque os presidentes definiram essa região como um polo do Mercosul, então, é lá é a sede, lá a gente tem que ser tratado esse assunto. Então, a gente pode fazer uma audiência pública em Assunção, no Parlamento paraguaio, em Brasília, em Buenos Aires, né, e onde quer que seja, nos fóruns internacionais, no sentido de que se impeça uma obra que venha comprometer o nosso futuro sustentável. Porque o que vão fazer, Guilherme, essas mais de 80 mil famílias que dependem desse comércio de triangulação que está se terminando? Primeiro foi a vez de Vila Portes e Jardim Jupira, que acabou e virou uma região fantasma. Depois foi Porto Iguaçu, quando acabou a época do alho e da cebola, e 90% do comércio fechou e virou uma cidade fantasma. Agora, a bola da vez é a Cidade Leste. Pô, só vai sobrar para nós aqui o tráfico de armas, o tráfico de droga, a prostituição, o tráfico de pessoas. Nós temos que encontrar trabalho para esse povo, né? Então, e também o que vai fazer todos os alunos que estão se formando aí em infraestrutura, logística, engenharia mecânica da Unioeste, da Unila, a Universidade Nacional de Misiones, a Universidade Nacional de Leste, a Universidade Paraguaia? Nós precisamos dar trabalho para esses jovens. E ao integrar o sistema rodoviário, ferroviário e aeroviário, e até a logística completa da parte cibernética, isso aí, Guilherme, é mecatrônica, é robótica, é automação. O resto da vida nós vamos poder prestar serviço às nações. E nós temos que absorver essa tecnologia depois para exportar para outras nações, como foi quando Itaipu, aqui, o Brasil, conseguiu nos contratos condicionar a compra de serviços, a transferência de tecnologia. E nós precisamos aqui, agora, especialmente o Paraguai naquela época, não pôde aproveitar essa oportunidade histórica, porque não tinha as condições, mas hoje a rede mundial de computadores, todos nós estamos conectados. O Paraguai pode, e a gente, Misiones também pode, nós precisamos criar aqui centros de inovação, centros tecnológicos, onde a gente possa, aliás, é uma das propostas do Reni Pereira, que elegeu o Reni Pereira, foi a recuperação econômica do município, e o slogan dele era Foz pode mais. Eu acredito que Foz pode mais do que uma ponte para caminhões numa área turística. Palavras de Nilson Rafaim, arquiteto e coordenador do Movimento Iguaçu Águas Grandes, falando sobre a segunda ponte na região do Porto Meira. A entrevista na íntegra você encontra no nosso site, cbnfoz.com.br. A seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as obras no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, cuja primeira fase foi entregue nesta semana pelo Superintendente Regional da Infraero. Vamos conferir também os detalhes da eleição da nova diretoria do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares em Foz do Iguaçu. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 32 minutos, a temperatura em Foz no momento é de 26 graus. E um levantamento divulgado nesta semana pelo professor Carlos Paiva, contratado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Foz do Iguaçu, aponta o turismo como principal mola propulsora para as estratégias de desenvolvimento econômico local. Segundo Paiva, que é pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, turismo, logística e setores associados representam 54% do movimento econômico no município, com um importante efeito multiplicador no comércio e nos serviços. Um dos pontos que pode ser melhorado e ampliado, segundo Paiva, é o tempo de permanência do turista na região fronteiriça, atualmente de em média 3,5 dias. O acréscimo de um dia na permanência significaria, por exemplo, ganhos de até 25% maiores para os setores diretamente vinculados ao turismo. O estudo realizado pelo pesquisador foi apresentado durante a reunião ordinária desta semana do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, o CODEFOS. CBN Turismo. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu realizou nesta semana a eleição de sua nova diretoria. O empresário Carlos Silva foi reconduzido ao cargo de presidente. Confira na reportagem de Caroline Davis. O Sindhotéis, Sindicato de Hotéis, Restaurante, Bares e Similares de Foz do Iguaçu realizou nesta terça-feira a eleição de escolha da nova diretoria, com vigência por 4 anos, de 2014 a 2018. Além do cargo de presidente, também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal e representantes junto à Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. Apenas uma chapa foi registrada pelo pleito. O ex-presidente e candidato Carlos Silva falou sobre a votação. Olha, nós estamos aqui recebendo os associados e a calorosa aceitação, né, dessa nova gestão está sendo muito boa. Todos os associados estão vindo votar, né? Apesar de ser chapa única, mas estão fazendo uma referência de apoio, né, à nossa diretoria. A composição tem como característica o equilíbrio, visando unir novos nomes para compor a entidade ao lado de empresários que atualmente já estão à frente do sindicato. O voto foi exercido por um sócio ou diretor da empresa, com apresentação de documentos de identidade. Carlos adiantou alguns planejamentos para 2014. Nós estamos aí com um projeto aí que a formação do Centro de Capacitação do Sindhotéis, onde nós vamos colocar ele em funcionamento, acredito, a partir de 2014, para que todos possam ter um espaço adequado para ter um aprendizado maior na sua atividade, né? E nós vamos dar um foco muito especial a partir de 2014 na gestão dos nossos negócios, né? Cada empresa associada na categoria de sócio contribuinte teve direito a um voto. A empresa precisou estar em gozo de seus direitos sociais e ter mais de um ano na categoria de sócio contribuinte. Caroline Davis para a CBN Foz. Informações de Caroline Davis, agora 11 horas e 36 minutos. CBN Turismo. O superintendente da Regional Sul da Infraero, Carlos Alberto da Silva Souza, esteve em Foz do Iguaçu nesta semana para a inauguração das obras da primeira fase da ampliação do Aeroporto Internacional Cataratas em Foz do Iguaçu. Em entrevista ao programa CBN Foz, edição da tarde, Souza falou sobre os trabalhos já entregues e sobre as próximas etapas do processo de modernização da pista e do terminal. Nós estamos investindo 59,7 milhões na expansão em 4,2 mil metros quadrados do terminal de passageiros. Essa obra começou em março de 2012. Estamos entregando agora, começando uma operação assistida, onde nessa última etapa estamos entregando o desembarque doméstico com duas esteiras, o embarque internacional, a praça de alimentação climatizada, mais 14 novos balcões de check-ins, novos banheiros, melhores acomodações de trabalho para a Receita Federal, Polícia Federal, Vigiagro. Então, são obras que o aeroporto já fazia jus e agora nós estamos finalizando essas obras. Presidente, nós temos informações que essas obras vai aumentar aí a capacidade do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu de 2.800.000 para 3.900.000 a capacidade anual de passageiros. O senhor confere? Confirmo. Essa vai ser a capacidade atual agora do aeroporto, possibilitando receber mais voos, mais passageiros, com conforto, com segurança. Nós também ampliamos o estacionamento de veículos, passando para quase 500 vagas. Fizemos a cobertura da faixa frontal, onde os ônibus vêm pegar os passageiros. Foz do Iguaçu recebe muito turista estrangeiro, e antes esses turistas embarcavam nos ônibus exposto ao sol, à chuva. Hoje é uma área totalmente coberta, segura. Eles não serão mais expostos às condições climáticas, dando um maior conforto para os usuários do terminal de passageiros. Por enquanto, superintendente, essas instalações, novas instalações, elas vão ser utilizadas em caráter de teste, numa chamada operação assistida? Isso, ela será usada normalmente pelas companhias aéreas, pelos passageiros. A gente chama de operação assistida porque nesse período é um período de entrega dos equipamentos, onde as empresas que nos fornecem equipamento vão estar ali acompanhando o movimento, mas as esteiras, elevadores, escadas rolantes, todos foram testadas, mas a gente ainda faz um acompanhamento aí de uns 30 a 40 dias, que faz parte do contrato de fornecimento desses equipamentos. Boas notícias para Foz do Iguaçu, superintendente, porque nós temos informações também que essas novas áreas de embarque e desembarque, elas foram ampliadas e vão oferecer mais opções para o comércio, como novos banheiros, inclusive para pessoas com deficiência, e um aumento aí de 60% na capacidade do estacionamento, que vai passar a ter quase 450 vagas para os veículos. Exatamente, querida. Então, o terminal de passageiro, ele está tudo adequado. Acessibilidade universal, temos banheiros familiares, banheiro para pessoas da terceira idade, as áreas, ali a praça da alimentação, ela está climatizada, antes tinha alguns ventiladores, hoje está climatizado. Nós tínhamos um problema de ruído, nós colocamos vidro à prova de ruído, as salas de embarque foram ampliadas com novas lojas comerciais. Foz tem recebido cada dia mais voos internacionais. Nós ampliamos a sala tanto de embarque como do desembarque internacional. Nós iniciamos agora também uma obra de recapeamento da pista principal e recuperação, revitalização do pátio de aeronaves. E no ano que vem nós vamos estar licitando a ampliação do pátio de aeronaves para que, com o aumento do terminal de passageiro e a ampliação do pátio de manobra, Foz do Iguaçu possa receber ainda mais voos, tanto doméstico como internacional. Presidente, quero aproveitar para lhe perguntar também a respeito do projeto apresentado pelo Fundo Iguaçu, a respeito do novo aeroporto, um aeroporto gigantesco, né? Como é que está o andamento desse projeto? Nós, nessa parceria com o Fundo Iguaçu, foi feito o plano diretor para o aeroporto, né? Esse plano diretor já se encontra em aprovação nos órgãos competentes, ANAC, DSEA, e numa segunda etapa nós fizemos um novo convênio com o fundo para a construção da nova pista. Então nós já estamos trabalhando EIA RIMA, e o Fundo Iguaçu com o projeto básico executivo da nova pista. Então a gente acredita que no segundo semestre de 2014 nós já estaremos publicando o edital dessa licitação para que a obra da segunda pista comece em 2015. E nesse plano diretor realmente está prevista a ampliação desse terminal por faseamento, tá, onde Foz do Iguaçu terá um período aí de obras, de melhoria e de crescimento ao longo de 2014, 2015 e 2016. Entrevista com o superintendente da Regional Sul da Infraero, Carlos Alberto da Silva Souza, sobre a entrega das obras da primeira fase da modernização do Aeroporto Internacional Cataratas em Foz do Iguaçu. Entrevista disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Começou agora pela manhã e segue até o final da tarde no Hotel Bela Itália, em Foz do Iguaçu, o Iguaçu Social Media, evento que debate a questão das mídias sociais no ambiente profissional e de lazer com o público da Tríplice Fronteira. O turismo é um dos pontos principais no debate, com os participantes tendo realizado nesta sexta-feira visitas aos principais atrativos turísticos da cidade e divulgando tudo isso, claro, através dos seus perfis em redes sociais, como o Twitter e o Facebook. Em entrevista ao programa CBN Foz, edição da manhã, o curador Sandro Rodrigues deu detalhes sobre este que, mesmo em sua primeira edição, já é considerado um dos principais eventos da área de comunicação digital no sul do Brasil. O Iguaçu Social Media já começa com o pé direito numa cidade como Foz do Iguaçu, uma grande cidade do nosso interior do estado, um polo turístico, né, que realmente fomenta a economia no nosso estado. Foz do Iguaçu é uma importantíssima cidade, não só para o estado mesmo, mas para o nosso país, né, na tríplice fronteira, enfim, por todas essas características. E a gente não poderia deixar de fora uma cidade como Foz do Iguaçu dessas discussões, como eu falei, que já estão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais sóbrias, né, cada vez mais técnicas. E o evento chega na cidade de Foz, acho que no melhor momento possível, no momento já de maturidade do segmento, momento de aquisição de novos conceitos e de evolução do mercado propriamente dito. Quais serão os principais pontos em debate durante este evento? Pela primeira vez, a gente vai conseguir fazer um debate, né, dentro dos outros eventos que a gente coordena e organiza, um debate falando do capital humano. Como eu falei até no início da entrevista, com a evolução desse mercado digital, problemas, obviamente, técnicos começam a acontecer e com essa maturidade a gente começa a identificar gargalos e o que pode ser aprimorado, o que pode ser melhorado. Capital humano é hoje um problema não só da área de mídias digitais, de uma forma geral, mas um problema congênito mesmo, acho que quase em todas as profissões aí do nosso país. Mão de obra é realmente sempre uma discussão para quase todas as áreas. Mídias sociais não tem como fugir disso. E a gente está trazendo para o debate no Iguaçu Social Media essa discussão de evolução do capital humano em mídias sociais. O que pode ser feito, né? Qual é o cenário atual, onde estamos e o que pode ser melhorado para esse mercado, porque hoje realmente o investimento publicitário está aí, crescendo, a fim de investir um pouco mais, mas muitas vezes receoso dessa qualificação de quem está do outro lado cuidando desse dinheiro que está sendo investido. Então, essa é uma das discussões que eu considero mais importante, uma das mais importantes do evento, que é tentar, de alguma forma, levantar esses tópicos e de que forma a gente pode aprimorar o nosso mercado de trabalho dentro da área de mídias sociais e da área de publicidade digital, de uma forma geral. Vamos falar também sobre marketing digital, obviamente, não tem como fugir de um tema tão tão interessante e tão abrangente, o mercado de entretenimento na internet, que é, sem dúvida alguma, hoje o que tem a maior demanda, principalmente se a gente começa a falar especificamente de redes sociais, é o que gera hoje mais audiência, enfim, mais interesse do público de uma forma geral, entretenimento, humor, enfim. E aí a gente vai começar a desmembrar nessa linha, então não tem como também deixar de fora. E aí dentro desses tópicos você acaba trazendo realmente alguns dos melhores especialistas na área, né? De entretenimento vem o Maurício Cid do Não Salvo, Bic Miller, né? Paranaense também, curitibana, lá dos blogs do Morri de Sunga Branca, enfim, do site de entretenimento lá do Twitter do Pedreiro Online, Kéfera Buchmann, curitibana também, paranaense, que já, enfim, está desbravando aí São Paulo e o Brasil de uma forma geral. O estado do Paraná é um grande polo hoje de produtores de conteúdo. E isso também a gente vai procurar abordar no Iguaçu Social Media. Palavras de Sandro Rodrigues, curador do evento Iguaçu Social Media, que acontece neste sábado em Foz do Iguaçu. Outras informações pelo site iguaçusocialmedia.com.br. Iguaçu com dois S e mídia com a letra E, de média em inglês. A seguir no CBN Turismo. Vamos falar sobre a ação que está engajando gestores e funcionários de hotéis e atrativos turísticos de Foz do Iguaçu no combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. 11 horas e 53 minutos, temperatura de 26 graus em Foz do Iguaçu e o trânsito continua intenso na Ponte da Amizade, com registro de fila no alto da ponte, de filas nos dois sentidos, mas o movimento maior agora é no sentido Foz do Iguaçu, Paraguai, bastante lentidão na travessia da ponte, lentidão também na travessia da aduana brasileira. Na BR-277, no acesso à Ponte da Amizade, registro de filas também, essas filas que chegam até perto do viaduto, então motorista, paciência ao trafegar por esse local. E um encontro na sede da Guarda Municipal, na tarde de terça-feira, reuniu representantes do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, Contur, Sindhotéis, Itaipu e Secretaria de Turismo. O encontro teve o objetivo de mobilizar servidores e parceiros para a discussão de ações de combate à dengue nos hotéis e pontos turísticos de Foz do Iguaçu. A ideia de envolver o trade turístico surgiu depois da visita de uma representante do Ministério da Saúde à cidade. O projeto será dividido em duas etapas. A primeira é uma capacitação ministrada pelo CCZ, que envolve a participação dos estabelecimentos para que seja realizada a expansão das informações e dos métodos utilizados para a destruição dos criadores e, principalmente, a prevenção. Na segunda etapa, será realizada uma vistoria. Caso o estabelecimento esteja livre de dengue, receberá um selo indicando que não há focos no local. A ação será realizada nos próximos dias. CBN Turismo. Confira agora uma das opções de entretenimento para hoje aqui na terra das cataratas. A opção para hoje à noite é o Zeppelin Old Bar com o show do Terra Celta. A casa abre às 20h30 da noite. Programação do cinema no Cine Boulevard, Sala 1, Família do Barulho com Jennifer Aniston, Emma Roberts e Jason Sudeikis, também Thomas Lennon. A partir das 1h51, exatamente. Na sala 2, Diana com Naomi Watts, Douglas Hodge e Geraldine James. Na sala 3, Thor, o Mundo Sombrio em 3D com Chris Hemsworth e Natalie Portman. E na sala 4, O Tempo e o Vento com Fernanda Montenegro, Thiago Lacerda e Marjorie Estiano e Cléo Pires. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 2 de novembro de 2013. O programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire, Caroline Davis e Thaís Montenegro. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde esse programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download.